562-6, desça para 2000 pés, ajuste para Nessa, para o PDLS, que foi pista 1-0, reporta estabilizado no localizador. 1013, desce para 2000, reporta estabilizado no localizador, 562-6. Não, 142 do Presidente Oiana por hoje, Aracaju. Confirme? Aracaju da Presidente, Oiana 142. Isso, Aracaju, 142. Oiana 142, chame Recife, ano 2685, alterna 12545. Mas é 12545. Delta, confirmando, chegou para cópia? 5000 pés? T-Maker Delta, 1000 pés, a 197, direita, corredor Axé, acionando 0125, padrão, confirma. E a torre 1-8, decimal 9-5, controle 1-9, decimal 8, Mike Top. Patango, Bravo, Cluís, que controle? Chamar 118-95 para acionamento, táxi, decolagem, altímetro 1-0, 1-3, bom voo. No localizador do ILS, o TRIP 5626 visual. TRIP 5626, ciente, bom plástico final, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, uma boa tarde, obrigado. Boa. Torre Salvador. Boa tarde, é o TRIP 5626, estabilizado no localizador. TRIP 5626, boa, reporte baixado checado, né, Esther? Reportará baixado checado, 5626. Boa tarde, prossiga. Passou externo, baixado travado, 5626. 5626, ciente, tem pouso autorizado, 9-0, vento Salvador, uma centena, 10-9. Uma centena, 2-9, 5626, autorizado pouso. Setor sul, é isso? Arco Sanguinha afastado de quantas milhas? Salvador, muito boa tarde, está 3154, transfere mais. São 3154, boa tarde. Chega da Mari, desça para o 090. Mari, Charlie 090, São 3, 4. Tiago Tango Índia, para Peritiba 085, quarto disponível direto. Decolo Dono 7, inicialmente prosseguindo o litoral sul, corredor Axé, após corredor Bonfim, para proar direto na radial 320. Aciona 5145, controle 119.8, a torre ampere 118.95, e inicialmente corredor Axé vai prosseguir restrito inicialmente 1000 pés, aguardando a liberação do controle, ok? Prato, leve de cabo, está... Bravo que eu ia, que frequência livre para coordenação. Bravo que eu ia, que frequência livre. Papatango, bravo que eu ia, frequência livre para coordenação. Liga. Dá 3-5. Vai curvar a esquerda pro noroeste, em coordenação, e tá em qual parte com quem precisa abordar? Informação mais, pra 240 para 160. Bono 607, boa tarde, autorizada a chegada Bonf, desça para o 060. Tango Juliette, Juliette Bravo, desça para 3 de meu país, ajuste na 0 na 3. Descendo para 3 de meu país, na 0 na 3, leve o carro. Virou a direita, boa tarde, obrigado. Paulo Vitória, Salvador, boa tarde, eu fiz 2:30. Patrono 31, tá livre, chama o táxi. Batido, táxi, chamará para. DP 5626, boa tarde, Alfa, próxima esquerda aqui, lutar o pátio 3, posição 04 do pátio 3, fica atento ao balizador. 04 do pátio 3, 5626. Romeu, Bravo, Alfa, Tango, Galeão, confirme, vai decolar Dono 7, Dono 0, Pátio, não se encontra? Onde se encontra o Bravo, Alfa, Tango, tá no Pátio 5 aí, zero está? Bravo Alfa Tango, Galeão, nível 100, uma centena, autorizado via Golfo 677 até Ilhéus, Yankee Lima Hotel, Ilhéus, após direto Dadina, Delta Alfa, Delta November Alfa, Dadina, após direto Mumag, Mike Uniform, Mike Alfa Golf, e após conforme rota do plano de voo, decolando a 107 com curva direita na subida Coral. Aciona 5515, controle 119.8. Pessoas a bordo? Torre 198.95 para acionamento táxi e decolagem, altimetrô no 013, tem um bom voo e boa tarde, o Bravo, o Alfa Tango. Vamos passar o tráfego. Pronto, peraí. Cessna Force 2584, a direct approximate level 400 to Brasilia. Go ahead. Cessna Force 2584, clear to Brasilia, Sierra Bravo, Bravo Romeo, part level 400, via Upper Zulu 17, send to Fox Romeo Mike, Formosa, after that we intercept the Upper Whiskey 10, departure runway 10 after departure. Right turn, Arbor departure, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo departure, Arbor, after that fly direct Alefa position. Score code 5535 and control departure frequency 119.8. Clear to Brasilia, flight level 400, via Upper Zulu 17 to Formosa, after Upper Wing 10, runway 10, after copy right turn, Arbor, transition, Arbor departure, Alefa transition, score code 5535, departure control 118.2534. Back to correct, Brazilian Force 2584, clear to start up, come right to taxi. Okay, not ready to start up yet, I'll call you soon. Okay, Brazilian Force 2584. Thank you. Solo Salvador Azul 4130 para o táxi, 123 a bordo, 4 horas e 33 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Ponte principal, após Índia e Alfa, ponte esperadão no 0, torre 118, decimal 95. Altímetro no 013, tem um convoio, boa tarde, azul 4131. 118, decimal 95, azul 4131, boa. E o seu material do churrasco? Táxi, repasse para ingresso, Bravo Alfa Tango. É o card A19 chamando para o Paulo Afonso. É o Carajá 19 chamando para o Paulo Afonso, 77. Corrigindo, Carajá 19 para o Paulo Afonso. Está autorizado, nível 170, via aerovia Whisky 1. Decola da pistão no zero, após a decolagem de curva esquerda na subida Lotar. Aciona 5477, controle 119, decimal 8, Carajá 19. Tango autorizado, reposte aeronave pronto. Carajá 19, só corrijo, que corrijo a subida, deve ser o nível 170, não será subida lotal, que corrija para preenchimento a subida Momo, após Momo vai voar direto à posição Cogbo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme, após Cogbo, direto Paulo Afonso. Controle, o Papa Romeo Índia November Alpha, solicita um regresso em Salvador. Por meio de November Alpha, plena prova da rotatória, reporte visual com campo. Já presente, prova da rotatória, reporte na visual com campo. Tanto 3154 poderia voar na prova bem de Sierra? A vetoração. Mantém, tanto 3154. Atinge 060, tá 3154. Tá 3154, desço para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 autorizado, reporte estabilizado, tá 3154. Faltando de LS Bravo para o localizador, curva direita, proa 080. 080, chamada direita, direto para Bravo. Salvador. Boa tarde, é o azul 4131, ponto de espera da 10, pronto. 4131, boa, ingresso, decolagem autorizada, 140, 10 nós. Autorizado, ingresso e decolagem da 10 para o azul 4131. para 1709, Leste Bravo. Bravo, Alfa Tango, autorizada a decolagem. O vento em Salvador, 140 com 10. Linha autorizada, seu ponto zero. Gente, Juliette, Juliette Bravo, curva direita pro 160. Direita, 160, Juliette Bravo. A informação, Juliette Bravo reduziu para 150 nós. Encha. Após a decolagem, Mike Eco Delta Lima tem. Eco Delta autorizada, decolagem, 130 com 10. Juliette, Juliette Bravo para o localizador, curva à esquerda para o 080. Esquerda 080, Juliette Bravo. Alfa Tango. Controle Papa Romeo Bravo Alfa Tango, decolou no 7 na Coral. Papa Romeo Bravo Alfa Tango, contato radar, saída Coral, nível 100, autorizado da presente para o de Coral. De Coral da Presente, subindo para o 100, Bravo Alfa Tango. Voo 907, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no... Ok, 4000 no 0 no 3, voo 907. Obrigado, táxi via pista, reporte na 35. Provavelmente vai ter que liberar na Lima. Para, aguarda para decolagem. Boa. Juliette, Juliette Bravo, desça para 2000 pés, autorizado ILS, reporta estabilizado. Gente, desça para 2000 pés, autorizado ILS, reporta estabilizado, Juliette, Juliette Bravo. Voo no 607, reduz a velocidade para 1709. 1709, voo no 607. Controle Mike Eco Delta, decolou, está atingido já 1000 pés. Mike Eco Delta, 1000 pés, direto Manati, reporte fora da CTR. Reporte fora da CTR, direto Manati, Delta. Controle Azul 4131, decolado, boa tarde. Azul 4131, boa tarde, contato radar, saída da EL, nível 340. 340 subindo, 4131. Livre táxi, reporte na hotel para o cruzamento, Carajão no 9. Papão meu de November Alpha, pro da rotatória, visual com campo, senhor. November Alpha, chame para o Salvador em 11895. Transfere agora 11895, Índia November Alpha. Voo no 607, informa o tráfego 11 horas, 9 milhas, cruzando 3000 pés para 2000 pés, Charlie 402. Gente, voo no 607. Cadrão no 0, tá 3054. 5 para ingresso e decolagem. O altímetro no 0, no 3, padrão, tem um bom voo e boa tarde. Voo 907, pode descer para 2000? Exo-Lu-Novembro, 2500 pés, escudo do controle. Gente, na descida. Voo no 607, desça para 3.000 pés, ajuste permanece. 3.003, voo no 607. Ilhete Letidado estabilizado no ILS da X-Ray da 10. Sim, chama em Torre Salvador em 1.18.95. 1.18.95, Ilhete Letidado. Voo no 607, tráfego 11 horas e 5.6 milhas com 1.309 de Grand Prix. Ok, vai reduzir então, voo no 607. Eco Zulu Novembro, Oceano, código 0164. Vai pedir 0804402, se conseguir descer. 4462, desça para 3.000 pés, ajuste no 013. 3.000 pés, no 013, padrão. Bravo, bravo, ciente, continua aguardando de calibre. Ciente, continuando, Juliette, Juliette, bravo. No 607, desça para 2.000, autorizado LS, reporta estabilizado. 2.000, reportando estabilizado de LS, no 607. Gol no 607, reduz a velocidade para aproximação. Reduzindo, gol no 607. Índia November Alpha, sinal de 3 milhas da 17, ciente da aeronave nacional da 10. November Alpha, faça 360 pela esquerda, aguardando instruções. 360 da presente pela esquerda, aguardando novas instruções, Índia November Alpha. 648, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada mar e desça para o 050. Mari, 050, voo no 648. Autorizado, pista 10, Juliette Bravo. Estou em Salvador, boa tarde, gol no 607, está 3 milhas para o externo, baixo travado. 607 é o segundo, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, gol no 607. Salvador, muito boa tarde, para já 19, está na barra de parada com 4 localidades, pronto para o decolar. Gente, cara, já mantém a posição. Mantém, cara. Juliette 05, está preso, 104. Salvador, Montana, Foster, 584, Rex, Parabéns, Vênus, Militar, Equal. Oceano Novo, 360 pela esquerda, visual com a aeronave nacional da 10. Afirma, passa o 360 um pouco mais longo para a separação com o tráfego e prosseguir como o segundo para pouso agora. Sim, vou fazer um 360 mais longo para a separação e prosseguir posteriormente o Indian November Alpha. Ficou no Recife, muito boa tarde, só com 3 anos. Índia November Alpha, devido à posição da aeronave, é, só o 360 normal será suficiente para a separação. Paciente, Índia November Alpha. 07, autorizada a chegada, se desça para o 060. 060 na ponta, 8707. Autorizado o ILS para o 4462. 140, 190, ajuste padrão, pouso autorizado na 10. Ok, livre pouso 10, gol 1607. Carajá 19 tem condições de decolar a partir da interseção ou tem que ir até a cabeceira? Decola aqui da interseção. Gente, visual com o Boeing na final, na curta? É visual. Após a passagem do Boeing que pousa ali, mantém o Carajá 19. Passagem de bode de pouso aqui de baixo. Porta descida. Vila Vemeral, reporte na curta da 17. Reportará na curta da 17, Vila Vemeral. Qual parte de acionamento? Professor, é na Delta, Vila de Bravo. É, a intenção é pro hangar da 6. Ok. Vai prosseguir táxi à direita, ingressando na Alfa e vai reportar próxima à esquerda antes da Juliette para cruzar o pátio principal. Juliette, Juliette Bravo. A direita na Alfa, antes de ingressar à esquerda, informa a Juliette Bravo. 62. 4462, complete final, chame torre 118, decimal 95. 1895, 4462. Torre Salvador Azul, 4462. 4462, continua reporte externo, ajuste 1013. 1013, reporte externo. Vila November Alfa, pouso autorizado, 17, 140 com 12. Feliz pouso no 7, Vila November Alfa. Tratando o eco Vila November, desça para 1.500 pés, ajuste na 03. 2118, gol no 1019. 1019. Touch section and maintain holding point and call 1 18.95 the tower, and have a good day and good flight. We're gonna force 2584. Clear the taxi, change the taxi, I'm on the holding point. 2584. Solo Salvador, Golo 607. 07. Boa tarde, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Boa tarde, Alfa é contra a Juliette, Golo 607. Solo, Juliette Bravo. Aguardando essa. Juliette Bravo. Próxima à esquerda, ingressa Juliette, cruza o pátio principal e vai reportar na Taxway Lima para prosseguir o táxi. Velocidade para 209. 209, 209, 807. Pesado 10, 50 graus, 109. Livre pouso, 4462. Carajá 19, decolada 13, controle 198. 198, controle, cara, 09. Salvador Tower, Brasília, na forma, 25, informa, tem holding point to cross 10. Mantém position, 2584. Mantém position, 2584. Controle, cara, já 19. Carajá 19, contato radar, perfil Momo, nível 170. Momo subindo 170, Carajá 19. Take off from the intersection, Furano E. Or do you need to go to Terechou de Lanzeiro? 331 no centro da Mike, 340 Congonha. We have to depart from here. 40, nível 340, está autorizado, aerovia Pesulu 10 até Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, Bridge após intercepta Pesulu 6 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu após direto Trive e após conforme, decolada 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5556, controle 119, decimal 8. Final, line up, Tango Índia, autorizada a decolagem, atenta a esteira do azul que pousou na 10, 150, 10-9, o vento, ajuste 1013. Leio direto ao bridge, 5556 no transponder, 198 ao controle, o Oxenera 6331. Então, eu não chame pronto, o Oxenera 6331. Vamos lá. Solo, Juliette Bravo, pronto para o Juliette Lima. Ingressa Taxiway Lima, Juliette Bravo, após vai ingressar na Taxiway, próxima Taxiway à direita, na Mike. E após, próxima esquerda novamente na Taxiway Quebec. Vai manter a Taxiway Quebec e vai chamar a torre em 118, decimal 95, para ingressar no 17 até o PAT 4 AD, ok? Ingressa após, curva direita na Mike, após a esquerda na Quebec, ingressa na Quebec, aguarda, ele chama 118, decimal 95, para ingressar na pista para o PAT 4 AD. Direto Bravo, boa tarde. Boa. Sala azul 4462, Vibra Fox Trax. 462, boa tarde, táxi via Alfa, após Juliette para o portão 03. Alfa Juliette 03, 4462. Chega, Zulu. O outro hotel está Zulu, está batendo 710 para pouso lá em Rimar. Gente, hotel Zulu, vai ser o segundo para pouso na Rimar, estou com o tráfego aproximando para 17. Inicialmente vai manter setor noroeste do campo, deixando a final da 17 livre. Cliente do trato vai manter a passada 17, o Salvador. Salvador, boa tarde, 3192, com a informação Mike, atualizar 160. Então, 3192, autorizada a chegada da Mari, desça para 080. Autorizado Mari, desça 080, 3192. Support control, good afternoon, that's Brazilian Air Force 2584, passing now 1000, arbor departure, left transition. Brazilian Air Force 2584, radar contact, Momo, correction, arbor departure, climb and maintain flight level 400. Climb and maintain 400, 2584. Copy, Salvador, boa tarde, Papa Tango, X-Ray, decolagem 35, com a Noroeste na sua manutenção. Ok, Ectango India, radial 320, subindo para 1000 pés. Atentando o Eco Zulu November, a 1500 pés, se aproximando da rotatória. Sim, chegou 1000 pés, radial 320, aproveite. Eco Zulu November, vai observar aí, uma aeronave acabou de decolar da pista de 65, restrita a 1000 pés. Ambiente, mais negativo visual. Ok, fique atento. Bruno 648, autorizado IF, que foi visto na zero, reporta estabilizada, desceu para 2000. Reporta estabilizada, desceu para 2000, Bruno 648. Subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, após Elefa, direto Vitória da Conquista. Aciona 5551, controle 119, decima 8. Vitória da Conquista, direto no 200, você cola a curva direita, approach Arbor, depois Elefa, depois Vitória da Conquista, direto. Controle de 6192, difícil 5241. Responder. 5551. 4198, controle 5241, no parte 3, chame pronto, pushback. Agora, parou, pushback. 5241. Tráfego Salvador, Oxenera 6327 com a Mike, autorização 2400. Na escuta do controle Salvador, Bravo, Alfa Tango. Oxenera 6327 com a Mike, autorização 240 Gels. 40 Gels, Oxenera 6327 está autorizado. Segunda 10, curva direita na subida da El, após Leda, direto Ilhéus. Aciona 5557, controle 119, decima 8. Índio, prossiga. Negativo, mantenha no meu país. Tá travado, no final do, longa final do ano 7, jogou 90. Jogou November, pouso autorizado, no 17, o vento Salvador é 120, 10 nós. Pouso autorizado no 7, Echo Zulu November. Cruzando 050 para 4000 pés. Então 3192 autorizado, reduza para 2309. ETAP reduz 230. Papa Romeu Lima, Lima Alfa, prossiga. Salvador. Vai para a Lua. Papa Romeu Lima, Lima Alfa, acione código 0434. Salvador, boa tarde, gol no 648, uma milha do estéreo. 648, boa, continua a aproximação, aguardando a liberação, informa o tráfego, PA34, a uma milha para a pouso da 17. Gente. Ponto estabilizado, desça para 2000. Autorizado, LS X-Ray, camarada estabilizado, 2-0. O Xenem 6314, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. 3013, 6314. Tango Eco, Eco Tango Índia, autorizada ascensão para 085. Papa Romeu Lima, Lima Alfa, autorizada chegada MAN, desça para o 080, ele usa para 2009. Carajá 19. Chame Recife em 12685. 12685, Carajá 19. 3192, vai livrar o 90 para 80. 3192, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 3. 4000 pés, ajustando no 0 no 3, 3192. Decolada 10, com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, Arbor, após direto Elefa, aciona 5565. Controle 119, decimal 8. 6321 para Brasília, autorizado nível 320, Aperzulu 17, pista 10, curva direita, Arbor, Elefa, 5565, 198, controle de saída, 6321. 321, correto, 612, eu chamei pronto, puxe back, acionamento. Reportarei. Tango Bravo Cruz, que no meio quente faz corredor Vera Cruz, é ponte através de Paripe. ...584, chame Recife em 1288, alterna 1260. Qual foi a primeira CP? 1288. 1288, obrigado. 1807, Torre Salvador, em 1895. 1895, boa tarde. Xanem 6314, desça para 2000, autorizado LS, reporta estabilizado. 2000, reporta estabilizado, 6314. Prossiga. Gente, aguarde. Gol no 396, desça e mantenha o 050. Lima Lima Alfa, desça para 060. Estacionamento do Xenero 6331. 29, Lima 3. Bonfi para chegada Bonfi. Xenero 6331 na ponte ONU, puxa e acionamento. Tá livre, o Xenero 6331 no ONU, chame táxi. Chamará. Terminado. Sobre a posição coral, chame Leos em 120, decima 1. 150, manda aí. Livre pouso 90, gol no 807. 7, meio reduza para 2309. Tucano 3192, desça para 2000, meu país autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS, reporte estabilizado, 3192. Voo 396, mantém a presente velocidade até mais próximo do Duna. Mantendo a presente velocidade. Desça para 3 de meu país, ajuste no 013. Voo no 396, desça para 3 de meu país, ajuste no 013. Sente quando for de tapia. Lima Lima Alfa, desça para 4 de meu país, ajuste no 013. LS Visual, 6314. 6314, Torre Salvador, 11895. 2895. Torre Salvador, Oxenair, 6314, ILS, 110. Segundo, ajuste padrão, agora pista livre. Aguardando no 13, 6314. ILS X-Ray, pista 10, Mike Aquinja. Quatro oito, está na Alfa Santa Juliette. 807, 227, direito, 219. 219. Você vai aguardar 30 segundos para iniciar ou já iniciou? Ah, aguarda. Boro 648, ingressa Juliette, portão 02, agilizando, Boro 648. Agilizando, 02, obrigado, Xané. Após o gol, parquei a sua esquerda no 2 e coordenação está livre, Xané 33, dono grato, chame táxi. Bruno, 807. 807, boa tarde, via Alfa, repórter da Juliette, para ingressou. Sim. Alfa, repórter da Juliette, 807, boa tarde. Salvador é o 355241, bate o 3 para o pushback essa manhã. Ei, chamou Sol? O 355241, bate o 3, o 355241, não está livre, chame táxi. Chamará. Vem na prova rotatória, aposto visual com campo. Prisão 92, complete final, chame torre 1-1-8-9-5. 295, obrigado, boa tarde. Boa. Em Salvador, boa tarde, eu tá 3-1-9-2, percepção localizador visual. 11. Vai, portão 11, 1-8-7. No 429, direito 219. Direita 219, é 319. 296, desce para 2000, autorizado LS, reporte estabilizado. 314, Chanel, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, 6314. Salvador, boa noite, boa tarde, trip 5446, ciente da informação, Mike. Trip 5446, boa tarde, ciona identificação, autorizada chegada MAN, desça para 4000 pés, ajuste no 03. Na MAN para 4000, no ideal é de imediato, já. Quando no ideal, trip 5446. Quando no ideal, 04 pés, na chegada a MAN, 5446. Pouso autorizado, 150-10-9. Teve pouso, 3192. Controle, o 5446 voltado? Prossiga. Se o tráfego permitir, senhora, temos condições de entrar, dona. Mantenha o PC da chegada, número 4 na aproximação. Excelente, grato. 5443. Após o pátio principal, vai seguir o foco sendo a Avianca, via Indy Alpha, com a temperatura 818.95, altímetro padrão no 0, no 3.2. Tem um morro, boa tarde, trip 52, padrão não. Padrão no pátio 3, principal, segue o Avianca, trip 56. Para o táxi Xaner 6331, 89 a bordo, 420, até na Galeão. Direita Indy Alpha, ponto estrela 2, 108.95, altímetro padrão no 0, no 3, tem um bom voo, boa tarde, Xaner 6331. Indy Alpha, no ponto estrela 2895, obrigado, bom trabalho. Para ingresso, 63, 14. 5446, conforme autorizado, livrando 210 para 4.10. Trip 5446, desse mantenha 050. Para o 050, trip 5446. Após o trip, procede para o 10, 6314. O braço que Luiz tem condições de agilizar para tentar ser o primeiro? Corre, boa tarde, 6331.10. Faz o tráfico na curta ali e mantém 6331. Faz o tráfico ali e mantém 906331. Tráfico Luiz que na escuta? Lima, Lima Alfa, prossiga. Sim. Mantenha 3000, Lima Lima Alfa. Gol no 396, completo final do procedimento. Chame Torre Salvador em 118, decimal 95. Completar o final do procedimento, Salvador 1985, gol no 396, até agora. No 92, das 34, direito 219. 219, obrigado, bom dia. Autorizado decolagem 130-10-9. Bravo que Luiz, esse pouso autorizado na 17-130-10-9. 396, para um tráfego, Charlie 150 na final da 17, 2 milhas, é o primeiro para pouso. 3192. Pode prosseguir então, Alfa Juliette para o 01, 3192. Cliente 52. 241, no mantém para espera. Nós 35, controle 19-8 boa. Controle Salvador, muito boa tarde, Chanel 6331. Chanel 6331, contato radar, perfil da EL, nível 340. Confirmando o perfil? Da EL. Da EL 6331. Chanel 396, aguarde liberação de pouso. Três ao 96, pouso autorizado na pista 10, 140. Pouso autorizado, pista 10, 3 ao 0. Autorizado, backtrack, reporte livre, células 3-10. Cidade voar direto Ledo, 6331? 627. 627, Aracaju, confirma o nível solicitado? Vai ser repetitivo. Estou 190, aceito? Repartiu 170. P170. Tripsic 627, autorizado, Aracaju, Golf 677, decola da 10 no curva esquerda, na subida Cuca, apoio Jamo, apoio direto, Aracaju, aciona 5574, controle 119.8. Sente, autorizado, 170, na Golf 677, decola da 10 no curva esquerda, na saída Cuca, depois Cuca Jamo, direto, Aracaju. 5574, confirme o controle. 1198, controle, o 35627 no pátio 3, chame pronto. 1198, vai chamar pronto, tá na porta do 4. São informadores, acionar 6321, pushback e acionamento. Sim, se chama torre em 1118 decimal 95. 1118 95. Autorizado, coordenação aqui pelo sol, chame para o táxi, o chinelo é 6321. Ok, portaria em táxi 6321. Solo, voo na 649, autorização ideal, 6 de novembro. Sente, voo no 649, informação novembro correta, ajuste padrão, aguarde um minutinho para a cota. Solo, chinelo 6327, para funcionamento com 43. Autorizado, chinelo 6327, chame para o táxi. Autorizado, chamar o táxi 6327. Bom, no 396, autorizado o táxi via Alfa Q. A posição é 08. Fique apenas atento ao airbus da Avianca, corrigindo o Fokker 100 da Avianca, que já foi autorizado o pushback, ok? Alfa Q, pistão 0, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, informaremos, senhora. Trip 5446. Tango Eco, Tango Índia, chame Recife em 12685, alterna 12545. Lima Alfa, pouso autorizado, 910, vento Salvador, 130, 10 nós. Ciência Alfa, passou externo, passado travado. Trip 5241, decolado de Salvador 40, controle 198. 198, controle, trip 5241. Do táxi do Fokker da Avianca. Vamos ter essa direta. A visual vai cancelar o fluxo na 10, vai facilitar o 17. Gente. Plano cancelado às 40, ajuste 1013, 130 com 10, reporte final da 17. Reporte final, é, Lima. 551, vai acionar. Que princesa? Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, obrigado. Plano 649, pronto, cópia. Prossegue o 649. Autorizado Salvador e Léus. Falando Yankee, inicialmente é 240, após modifica em coral e prossegue visual para destino, nível 145. Golf 677, Dael Leda e Léus é saída, decola pista 10, primeira curva à direita, 5547, 198. Golf 677, até coral, pode ser o nome 145, da Elleda e Delta. Decolada 10 para a direita, 5547, para a ponta, 98, controle de gol na 649. Apenas confirmando, nível 240, ok? 240 e o transponder 5547. Afirmo 240, 5547, obrigado. Correto, pronto, gol no 649. Chora. Trip 5446, controle. Boa tarde, trip 5446, full ILS. Congestionamento. Número 2 no pátio 3, para iniciar a guarda e a liberação retaguarda, trip 5627. Na escuta. Autorizado, Lima Alfa, 120, 10 9. Está com 68 a bordo, 3 horas e 5, todo mundo operando Salvador. Pátio 3, após pátio principal, Índia e Alfa, fonte da torre 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro 1 0, 1 no 3, tomou voo e boa tarde, final 63, 27. Autorizado Índia e Alfa, fonte da era pronto, 118, 9. O Xanair 6327. Solo 6321 para táxi 98430 Goiânia. 5446, pouso autorizado, 910, vento 130, 10 nós. 130 com 10, autorizado o pouso da 1-0, trip 5446. 1-3, tem um bom voo e boa tarde, sinal 6321. Ok, após o conversinho da companhia, prossegue via pátio e para o ponto de espera da 1-0. Alcembro, 6331. Chegando a 331, Alexandre Recife, ano 251, alternativa 13325. 251, 3325, obrigado, seja pelo trabalho. Bom trabalho. Tenente, como cruzamento aqui, ou do Chanel 6327, confirma? 6327, pode prosseguir número 1. Garantou. O Guno 396, após a passagem dos dois traços da Avianca, ingressa Juliette e prossegue até o pátio 3, posição prevista do pátio 3, a posição 03, Guno 396.